Eu gosto do pintão que ele carrega na cintura. 900 sobe o morro, dando fuga na viatura. Postura de calma eu gosto quando ele vem me machuca. Nada de encarga, de tralha, empurra, vem me catuca. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Ela gosta de cara, tralha, não gosta de se envolver. Fuga é aventura, tampa a placa da CB. Sem liga pra nada, só liga pra meter, meter, meter. Então eu vou te catucar, vou te catucar. Essa é uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta. Vou te catucar, vou te catucar. Essa é uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta. Catuca, catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca essa filha da puta.